Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é quinta-feira, estamos a 16 de dezembro de 2010 e eu cá estou para fazer companhia até bem perto das 21 horas. Ora, o nosso Musicália de hoje vai trazer-lhe músicas, mais uma vez, como sabe, músicas que não são muito conhecidas, embora os artistas até sejam. Ora, eu decidi começar esta emissão com Michael Jackson e por um motivo muito simples, porque recentemente foi lançado mais um disco e desta vez contendo inéditos do artista. É um álbum póstumo a Michael Jackson, rei da pop. Ora, vamos então escutar uma música que dá pelo nome de Landing e que foi retirada aqui da nossa parte de um pack de músicas que supostamente não chegaram a ser lançadas em CD até, claro, à sua morte. Não sei se entretanto foram lançadas ou não, mas o que é certo é que ainda assim são músicas ou versões raras. Vamos abrir a emissão de hoje do musical é com Landing, de Michael Jackson. Sky, a ship was descending, the hull glowing with soft light, as if a piece of the moon had fallen. The hatch opened and the crew came out. Odd little beings, moving quietly through the leaves, gathering, gathering. A blackberry bush, a rose, a tiny cedar tree. When suddenly, man came. Beings was cut off, trapped in the trees, separated from his ship. He ran as fast as his short legs would carry him. His chest glowing red, a signal to the crew that he needed help. His ship was ahead, glowing through the branches. He stumbled towards it, but the hatch was closing and the crew was leaving. The ship lifted off, like the moon slowly rising, then soared away, a comet swallowed by the night. The creature's heart light faded. He was alone. 3 million light years from home. The lights of the city twinkled in the valley below the little being. The friendliest light was coming from a kitchen window at a boy named Elliot's house. The big guys playing inside made Elliot wait out front for their pizza delivery. Out back, the creature crawled into the yard and hid in a pool shed. Elliot, looking for his dog in the backyard, heard strange noises coming from the tool shed. He picked up his baseball and he threw it in. Whatever was in there whipped it right back. Elliot fell asleep that night with all kinds of strange dreams in his head. And the squashy little guy from outer space came creeping back into the garden as quietly as he could. But those funny feet of his tripped him up in a garbage can. Elliot heard it and came running out. He chased whatever it was behind the house, but he wasn't sure that he really wanted to catch up. Suddenly it stopped and turned. Agora ouvimos duas senhoras. Vamos ficar nesta emissão com a voz de Madonna. Ela que nos traz uma música que dá pelo nome de Goodbye to Innocence. É uma música espetacular esta. E não sei se foi alguma vez editada em CD ou não. Creio que não. Mas vamos então escutar esta belíssima música. É uma música mais mexida, mas pronto. Logo depois, vamos ficar com uma versão de um tema que é bem conhecido de todos nós. Ou seja, a cantora Tidal é bem conhecida. O tema Here With Me é bem conhecido. Agora, a versão que vamos ouvir, essa é que não. E eu partilho consigo. Espero que goste. Vamos ouvir Tidal com Here With Me, mas antes temos Madonna com Goodbye to Innocence. Created me, but comes down to this. Some people have a snake at the base of their spine that would suck out your life, that would take all your time. They're called feeders. They're not believers, but you must not fear it. They are takers. I'll do what I want, but I terminamos este espaço radiofónico com duas músicas francesas. Uma é de uma artista belga e a outra é de uma artista realmente francesa. Ora, vamos escutar duas músicas que não foram lançadas em CD, mas que sem dúvida foram muito bem interpretadas por essas artistas. Ora, vamos ficar com uma música da cantora Lara Fabian. Ela que nos vai cantar uma música, só lhe digo como é que se chama a música, Que Dieu est de les exclus. E mais não digo, mas eu tenho a certeza que vai reconhecer esta melodia, sobretudo se gosta de Sara Tavares. Atenção, não há nenhum plágio, não é nada disso. Sara Tavares apenas fez uma versão em português. Já vai perceber de que música que eu estou a falar quando ela começar a tocar. A outra é da cantora Elsa Languini. Ela que com 15 anos gravou Quelque chose da Monca, com 17 cantava já com uma voz mais ou menos igual, mas mais madura, mais evoluída. Cantava Exfan de 60. Ora, pronto, a Exfan dos 16 anos, tudo bem. Ora, foi sem dúvida uma aparição interessante na televisão na década de 90. Então vamos escutar esta menina da altura de 17 anos, Elsa Languini. Estas são as duas meninas que vão fechar o programa de hoje. Já a seguir não perca mais um Beat Sounds com Firmino Pereira às 21 horas. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Janis Joplin, T-Rex, and Vince.